Alô, DJ Toninho Batidão! Arrebenta, garoto! Pra cima! Meu Deus, molecote! Você é lançamento do DJ Lohan? Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. Eu vim para conquistar. Oco na Babilônia. Oco na Babilônia. Oco na Babilônia. Oco na Babilônia. Isso não tem que dar de bem. Isso não tem que dar de bem. Isso não tem que dar de bem. Isso não tem que dar de bem. Está te considerando negro. Está te considerando negro. Ele quer cabeça de gelo. Ele quer cabeça de gelo. Está te considerando negro. Está te considerando negro. Ele quer cabeça de gelo. Ele quer cabeça de gelo. Assim que puta não é fumar. Assim que puta relaxar. Detonando só as melhores. Está desconsiderando negro. Está desconsiderando negro. Cabeça de gelo. Negro, cabeça de gelo. Está desconsiderando negro. Está desconsiderando negro. Negro, cabeça de gelo. Meu Deus, molecote! Você é lançamento do DJ Lohan? Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Oh,

Produção e mixagens, DJ Toninho. Olha, a mina louca tá dançando. Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando. Ela vai descendo até o chão. Eu diria a mina do funk agora nesse reggaeton. A mina louca tá dançando. Pressão, você é mesmo caçador. No escurinho, que é meu número. Escolhe o